Rapaz, onde tem mulher pilantrosa, ladrona, interesseira, o cara tem que chegar dando pala de malote, meu irmão. Escancarando a carreta na cara, que ela faz uma mágica, tira o olho da frente e coloca nas costas pra olhar teu olho. Receba o kit ilusão. É tipo mulher Android, viu? Kit ilusão. Venha! E aí quem chega é o dono delas. Bota o kit ilusão. Não quis nada com os playboy, com os maloca encostou. Fácil que é colar com nós. Nós passou e elas pulou no pique do beat. Elas vão babeando até o chão. Só flip, switch, avançando na vida de chefão. No lounge elas dançam pelada. A festa tá desgovernada. Se deu mole, toma o kit. Joga sem que ela cata no pique do beat. Eita, vai até o chão. Só flip, switch, avançando na vida de chefão. No lounge elas dançam pelada. E a festa tá desgovernada. Se der mole, toma o kit. Se eu jogo 20, ela vaza. Eu sou bom de matemática, porque 5 de 20 é 100. E no final é tudo pilantrosa. Receba o kit ilusão. Receba! E aí quem chega é o dono delas. Bota o kit ilusão. Kit! E não quis nada com os playboy, com os maloca encostou. Quase o que é colar com nós. Nós passou e ela pirou. E elas vão bobeando até o chão. Só flip, switch, avançando na vida de chefão. No lounge elas dançam pelada. E a festa tá desgovernada. Se deu mole, leva o kit. Que tipo? No pique do beat. E elas vão bobeando até o chão. Só flip, switch, avançando na vida. No lounge elas dançam pelada. E a festa tá desgovernada. Se der mole, toma o kit. Joga 20 que ela nem repara. Eu sou treinado por especialistas da ilusão. Quem é Mr. M perto do meu kit, hein?